Então vocês têm visita de familiares. Quando eu digo brilhantes, não é por ser diamante ou por ser ouro, instituto de valor de troca aqui nessa terra, mas mais esclarecidos em si deste amor. Aí vem pé na banca, talvez venha Cabeçudo Benedito, Vovó Maria Conga, talvez venha um Tomé, talvez venha um Destancaruba, um Meia-Noite, um Pinga-Fogo, um Jepinta, né, o Marabô e muitas outras entidades, Pai João de Angola, Pai Chico de Minas, Pai Joaquim, e outros, e outros, e outros, e muitas crianças, chiganos, Jesus. Mas nada mais são de que familiares cósmicos, perante a mistidão do atemporal Deus eterno. Vamos tirar ponto para Pai Benedito das Almas. As pretas velhas estão tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenções, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. É de Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Ei, que saudade do senhor. Mas não digo mais saudade porque eu sou viciado, né, gente? O nego já falou do vício uma vez nesse sentido de falar com já. Mas o nego fala brincando. Acho que os filhos já entendem que o nego é, como se diz, feliz. Contente, né, Jefe? Pode chegar ereto com a carocha dos bois. Explica pra gente como é que aconteceu hoje. Nós estávamos falando com o pai José da Caridade. Explica essa situação que aconteceu aí entre vocês de uma forma assim mais científica, sei lá, porque a gente consiga entender. Meu Jefe, acho que mais acontece nas casas de banda, nas casas espíritas, né? Mas o nego vai contar, pô, feio. Já que já tomei com meu fofoqueiro, né, gente? Então o nego vai falhar, pô, Jefe. Nós estávamos vibrando, quando eu digo nós, não era só eu e José, no corpo emocional do filho. Isto não é incorporado no corpo emocional, no corpo astral do filho. Vibrando em alguns chakras de uma forma estratégica. Na frequência mais ativa, até então, estava o José da Caridade. Os outros só estavam vibrando em outros chakras que, em filetes de energia, estavam sendo coligados ao corpo do petérico, que assim também, em filetes de energia deste corpo do petérico, pelos nadis, estavam se coligando aos meridianos. E assim, enquanto uns colocavam conteúdos para o nego escrever, José falhava, sem atrapalhar nada. Então, o que, que aconteceu? Como eu estava escrevendo com este nego, e José estava falando, agora José, daqui a uns minutos, começa a escrever, e eu já continuo falhando. É isso. Nós só troquemos chakras do corpo astral, né? O que eu estava vibrando antes, agora é José. Sabe, já? Isso é trabalho, viu, meu neto? Mas temos isso como algo comum, né, filho? Isso não é exclusivo só do seu Edson, não? Não tem uns aí que o Exu já sobe, já vem Petu Véio, o Petu Véio já sobe, já vem Ogum? É a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nada assim surpreendente, né, já? Olha só, vontade, meu, o senhor falou que tinha outras pessoas aí com o senhor. Quem são esses outros que estão aí? Respeito velho, cabeçudo. Os universitários. Então, ainda, agora só tem um já e dois já, é? Né, Jefe? Que é o José e a Maria Conga, né? Nós temos que escrever com os cabeçudos aqui. É uma linha de cabeçudo, viu, meu? Tinha... É linha de sintonia, né, Jefe? Respeitar, você não acha, filho? Ah, sim, claro. Ele é cabeçudo, eu sou cabeçudo, os outros tudo é cabeçudo. Fica todo mundo com ciúmes, todo mundo capragiando. Ah, entendi. É, Jeff. Outra coisa, o nego vai falhar. O nego, esse fio que eu tô hoje, ele deu risada. Porque ele leu nessas coisas aí do nego, que o Benedito era o Jepe Inter, e Jepe Inter era Benedito. Nós demos risada, Jeff. É, então, eu até ia falar isso pro senhor. Mas isso é famoso. Mas tá certo. Quem escreveu, quem perguntou, não tá errado. Eu sou Benedito. Jepe Inter é Jepe Inter, mas é o mesmo médico. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos explodir a cabeça do médico? Ele já é cabeçudo, nós vamos inchar mais ainda a cabeça dele? As expressões são as mesmas. Agora, filho, pé na banca, este grande espírito de luz, foi muito sábio nas palavras, numa coisa que ele falou de você, falando da família espiritual. Deixa eu tocar que Benedito tem uma família espiritual e seu Edson tem e faz parte, já está explicado por que as entidades são parecidas. Entende, filho? Sim, senhor. Então é bom as filhas escutar, por isso que o velho fala e estuda. Entende, filho? Então tem coisa que vai repetir, tem coisa que nós vamos repetir, tem coisa que pinta. Vai falar mais parecido, mais profundo que Benedito. Tá tudo certo como o do Joto Médio. Então, velho, não tá condenando quem perguntou. Vai estar respondendo. É famoso isso, ó. Curiosidade famosa. Sim. Né, Gê? Claro. Mas às vezes. Hoje eu não sou o mentor desse remédio. Mentor dele que veio só duas vezes, bem forte assim. Que pode dizer que não foi em radiação, mas foi em incorporação. É o Cacique Pé na Banca. Ah, o mentor dele. Isso, né, mas esse não vem assim falar com o filho, porque tem outro tipo de trabalho. Não é que o. Seja, né, seja importante. Já tem uma banca falhando, tá certo. Tá tudo igual. Mas quem é que decide das entidades da Umbanda quem que vai ser o mentor? Não é uma questão de mentor, é sintonia. Entende, filho? Mas a sua colocação, meu neto, não tá errada. Porque não deixa também de ser uma decisão, né? Que o velho agora tá bipoiável. Tá falando decide e não decide. Quando eu disse não decide, porque existe uma sintonia. Isso eu estou dizendo você encarnado, né, filho? Quando eu disse decide, por exemplo, vou falar de mim, posso falar pro Jorge. Tá. Eu não posso falar muito de mim, porque já tem filho no meu pé, já querendo saber quem eu sou, sem não ser petuvesse. Eu tô me preocupando muito. Então, e aí? Tô brincando. Então, quando eu digo Deus, eu já vim na Indochina, já vim na Lemura, já vim no Egito, já vim em outro lugar. Em todos os lugares que eu vim, esse medianeiro em outras vidas veio. Mas o senso da alma dele é exatamente de alguns lugares que eu já passei. E nesses lugares que não foi daqui, nós já tivemos uma colocação muito parecida, Jefi, com o que vocês falam de mãe, filho, tio, avó. Então é laços. Mas não é laço sanguíneo, né, filho? Isso serve para os teus mentores, para o Tomé, serve para todos os mentores dos filhos. Por isso que eu repito, Pé na Banca foi muito feliz e muito sábio na sua colocação. Porque é verdade. Nós não somos estranhos no ninho. Somos tudo passarinho. Querendo lá minhoquinha, né, filho? Espero que os filhos não se ofendam, velho. Só tá brincando, né? Que é tão bonitinho ver eles assim, bonitinho, né, filho? É bonito. Ô, oh, coisa linda. Os passarinhos no ninho quando acabam de nascer, né? É isso, Mário. Agora vai a meu neto cabeçudo. Que isso? Eu não vou entrar pra turma, não. Cabeçudo é o povo seu aí. É, tá tudo cabeçudo. Olha aqui, o senhor falou do pai Tomé. O senhor chegou a conhecer ele pessoalmente? Olha, Jeff, eu já trabalho há algum tempo na linha de Umbanda. A legião do pai Tomé, sim, não todos que vêm como pai Tomé. Entende, Jeff? Sim, é muita gente, é muito cabeçudo. Mas esse específico que trabalha comigo... Ó, Jefeu, sim, mas o velho procura não falar disso hoje, não, viu, já? O velho teve uma, como se diz, conversa com ele. Sim. Mas... E nós vamos fugir do contexto. Sim, mas não houve nenhum trabalho, assim, que o senhor foi fazer com ele. Rapaz, não tive essa honra neste prazer ainda, não. Ainda, não sei amanhã, né, meu neto? Amanhã, Deus pertence, né, pai? Até os pertences, as nossas emanações procuram o que fazer. Uhum. Mas da linha do Tomé, o senhor já teve algum trabalho que o senhor fez? Da linha do Tomé especificamente, não, meu filho. Não? Entendi. Não posso dizer que foi bem um trabalho, foi uma reunião, sim. Trabalho mesmo, como os filhos fazem, assim, de umbral, resgate, coisa, cura, essas coisas, anheia. É. Isso não, viu, meu? Anheia. Bom, então vamos falar do mas que já temos, como se diz na terra, tirei o nimo todo mundo para tocar uma conversa. Mas é, meu filho. É muito trabalho aí, né? Não dá tempo. Olha, gente, eu vou ser sincero, eu sou sortudo. Eu sou muito sortudo, porque eu gosto do que eu faço, estou no trabalho. Ah, entendi. Pra mim é um prazer, assim, eu posso brincar, Gifi? Sim, pode. É, Gifi, eu tô em estado de Ivana. Oh. Eu tô em estado, como é que é, búdico. O nego tá brincando só pros filhos depois ficar dizendo, olha lá, o peito velho tá se sentindo, não é isso? Mas quando eu falo isso, vocês que estão escutando também tem, quando tem estado de êxtase, quando faz algo que ama. Uhum. Agora também os filhos vão querer separar e graduar isso. A satisfação de estar vivo e a satisfação de, na vida, ser algo utilitário para ela expandir-se mais vida também. Isto é maravilhoso, meu filho, porque faz nós crescer de crianças divinas para adultos trabalhando com Deus divino mutuamente, mas sem perder a criança divina dentro de si. Né, meu? Uhum, sim, é, claro. E o Pai José da Caridade, nas explicações dele, citou aqui e ali a existência de uma terceira e de uma quarta dimensão. Terceira e de uma quarta dimensão? Aonde é essa? Aqui na Terra. Você está falando dessas três dimensões aqui, filho? É, aqui nós estamos na terceira dimensão, né? Sim. E que existe depois dessa uma quarta, e aí vai. Mas, de feio, uhum. O universo... Eu já lhe dei esse exemplo da bola de sabão. Uhum. Mas o velho vai falar mais simples. Pode, meu neto? Vai lá, por favor. Ô, meu neto, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, meu filho, é mais ou menos assim. Uhum. Sabe a peneira daqueles que vão garimpar ouro? Isso. Você imagina que o fluido universal seja uma água do rio. Uhum. Essa água está descendo. E o ouro e as pedrinhas que estão descendo nessa fonte, nesta água, uhum. Meu jefeio, nada mais são que multiversos. Buraco gigantesco de minhoca, como a ciência fala. Vai estar dando simbolismo. Uhum. Mas para ficar mais simples, são multiversos. As pedrinhas. Os fragmentos microscópicos nucleares do fragmento dessas pedrinhas, das substâncias que formatam um pó dessa pedrinha, é uma galáxia inteira. Meu Deus. Você está entendendo, meu? Sim. Mas a água continua, a vida é eterna. Aí ela faz curva, faz volta, ela não tem forma. Uhum. A água do rio tem forma, meu filho? Quando escorre? Não. Então, vai estar simplificando a criação. Não que o nego velho é um bambambam, sabe tudo. Sim. Mas eu sou um cabeçudo. Tô tentando, né, meu nego? Estamos tentando. Então, outra coisa, é impossível simplificar o que é eterno criar. Agora é possível a qualquer um tentar falar da ocorrência deste criar. Está específico esse? Está bastante. Gostou dessa palavra específico? Eu gostei. Bonito, eu estou ficando do fim. Eu estou até tomando café em xícara. Como é que é? Xícara. Olha. Estou em xícara de que é isso, minha nega? Xícara de que é isso? De... Tipo de hoje, eu estou fim, estou poderoso. Estou poderoso, né, meu nego? Está poderoso. Mas voltando ao assunto. Uhum. Então... tá lá. Aí você imagina que perante a corrida daquele rio, com aquelas pedras que eu acabei de explicar, e os fragmentos de ouro, chega um momento, vou dizer momento para ficar mais simples para a pessoa entender. que perante a extensão do infinito, aquelas pedrinhas lá dentro, elas vão começar a encostar, bater uma da outra. Aqui era só pedra, vai começar a ter fragmentos de ouro também, que não tinha. Então, aquela simbiose da pedrinha do ouro, ou do pozinho do ouro dentro daquele rio, daquele fluido universal em si, causa, vou falar agora da criação dessa dimensão para ficar mais simples, pode? Sim, senhor. Essas que você conhece, terceira e quarta. Causa o que vocês conhecem por luz, som e forma. Porque até então não tinha forma. Era só fluido. E para ver a forma desse fluido, deveria existir o tempo. Então passou a existir o tempo dentro da realidade de vocês, pela velocidade e pela densificação da luz, pela simbiose de trilhões, quadralhões, quinquilhões de galáxias uma da outra. Eu estou falando uma realidade. Agora, se o filho quer ouvir lolota, faz alguém, né, meu filho? Não, tô gostando. É muito imensurável. Mesmo assim, o velho está faltando com a verdade, vai estar simplificando. Então, quando isso se choca, cria microscopicamente, nós vixe assim com microscópio, com um rio passando, e vamos começar a aumentar o microscópio, pode ser? Vamos lá. Se chocou a pedrinha de ouro, que era uma realidade paralela, totalmente diferente, com quinquilhões de realidades paralelas dentro dela, e também se chocou com uma pedrinha normal. Quando houve esse choque, já não é mais duas pedrinhas, se nós falar de uma forma de fluido, já é três fluidos. Não esquecendo que quem carrega a pedrinha de ouro e a pedrinha normal é um fluido único, que eu vou dar o nome de eternidade. Nossa. Se existe um único fluido universal, o nome se chama eternidade. É um nome mais simples, um nome que vocês conhecem. Porque se vocês der um fluido universal para a eternidade, vocês estão alimentando o tempo e até mesmo a atemporalidade da evolução. Então, vocês vivem e nós somos parte de quinquilhões de realidades pertencentes a uma remanescência de um fluido eterno, que aqui vocês chamam de fluido universal. Deus. Então, será que existe só um Deus? Aí fica no ar, né, meu filho? Mas não cultuado que nem vocês cultuam aí, viu, meu filho? É, claro, claro. Mas é interessante, porque quando este ouro, esta pedrinha, veio deste lago junto com a pedrinha que é normal, que não é ouro, ela também faz parte deste fluido que é o lago. Que se você aumentar microscopicamente a molécula de uma água, nada mais é do que cristal líquido. Outro tipo de pedra. Está entendendo a minha sim, união? Sim, meu olha Deus. Olha, é divino, eterno. É grande também, hein? É grande. Então, o que é que acontece? Quando uma pedrinha, quando quinquilhões de galáxias chocam-se uma na outra, perante as bolinhas microscópicas dentro deste rio, elas começam ao que se multiplicarem infinitamente. Infinitamente. Só que como este rio não tem forma, é uma forma amorfa, ele vai para todos os lados, no momento que há este choque, eu vou dizer expressão. A expressão de sentir, se fosse um corpo único, dessas quinquilhões de galáxias, são diferentes uma das outras. Então começa a existir o que pode se chamar de diferenciação na velocidade da luz, no cálculo do tempo. Começa a distinguir a diferenciação dos ruídos, das formas geométricas, assimétricas do som. Então, as densidades e as fluidez são diferentes. Começa a se distinguir, perante isto, a tonalidade vibrátil e frequencial também do som. Então, não só a realidade já tem cidade, mas as graduações realísticas para o existir, concreto ou rarefeito, são infinitas. Estou me fazendo compreensível, meu filho? Sim, sim. Então, isto está acontecendo hoje aqui no planeta Terra de uma forma latente, meu neto, para todos. É a mesma coisa, porque o que está embaixo é igual que está em cima. Uhum. O povo vem olhar do Trimejasta, já falava isso. Quando o Nego diz, pô, vem, não é para desfazer não, viu, meu? Mas, Benedito, onde é que entra a peneira nisso tudo? Pois é. Olha que coisa mainta. Para que vocês não fiquem na peneira, parados no tempo, na matéria, que a peneira é matéria, viu, meu filho? Não é que é o que há de mais inferior na evolução, mas é o que é de mais concreto, mais sólido, bruto perante uma realidade para quem está se realizando dentro dela, mais limitador perante os sentidos psiônicos, psíquicos, seja de qual frequência for, então fica a peneira. Para você passar nela, você tem que vibrar na mesma frequência do eterno, do Deus único, que é este fluido que eu dei o nome de amor. Se você não parar na peneira, você é amor. Por isto que vocês só estão passando pelo planeta Terra. Mas alguns que estão vão ficar na peneira. Tem o seu valor como ouro, mas não um valor de posse, um valor para brilhar para outras consciências de outros multiversos, adorá-los, ou crê-los, ou contemplá-los como deuses, como irmãos ou como guias espirituais no amanhã. Salve, meu filho. Salve, e aqueles Benedito. Que ficam como pedrinha na peneira, uhum. são aqueles como vocês, que também têm fragmentos de ouro em si, que agora estão se recordando neste verdadeiro valor, e para amanhã se fragmentarem mais ainda com o fluido desta água que é Deus eterno, para escorrer como um rio, livre, à solta, perante a eternidade. Eu acabei de descrever de uma forma mais simples possível que acontece no todo macro de vocês. Isto é eterno. Então, quando os filhos dizem, eu sou terrícola, sim, você está terrícola. Mas você tem expressões para formar o teu psiquismo de energias fractais psiônicas de quinquilhões de galáxias. Perante o seu corpo aí, Jefferson. Salve. E perante a quem me escuta. Então, como é que vocês não se acham divino, meu Deus do céu? Então, não xinga que é divino. Então, quando o Nego vai, o Banadeto, vem dizendo que vocês são deuses, eu não falo para agradar nem para adorar. Eu falo em estado de júbilo, porque eu conheço muito bem quem está aí dentro. Eu conheço muito bem quem está me escutando. É eu mesmo, mas melhorado amanhã. É só isso, viu, meu filho? Então seria mais ou menos assim, temos ali parado na peneira duas pedrinhas. As duas têm um pouco de ouro nelas, só que também a parte pedra delas é aquilo que petrificou, mas quando ficar uma batendo na outra, isso vai ficando mole e daí fica só o ouro sobrando. Sim. Mas o ouro não no sentido de valor comercial que vocês dão. Não, sim. Qual é o ouro do ser humano aqui? Qual é a pedra do ser humano para simplificar? E qual é a peneira aqui na Terra? Posso falar? Sim, senhor. O rio que escorre aqui nesta Terra, este mesmo que eu falei do macrocosmo, todo, é o rio chamado amor. A peneira de vocês é o ego. A pedra de vocês é a crença da posse. O ouro de vocês é aquele que já se vê na fé do seu amar puramente por si mesmo a si próprio. E aquele que passa pela peneira é aquele que é amor incondicional. Por ser amor incondicional. É a mesma coisa. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Eu só simplifiquei, meu neto. Você quer o que mais do meu cabeça, do que aí? Então o rio é amor. O rio? Vocês podem dar esse sentimento sublime, amor. Pode dar o sentimento de amor. A peneira é o ego. Agora, as correntezas deste rio, a forma deste rio, mesmo amor ou não, é o amar. Porque quando se fala amar incondicional, então o amar incondicional pode ser distinto, porque você é um ser humano distinto, Jefferson, do Edson, da Marcia, do Lucas, do João, do Matriz, do Pedro, do Rogério, do fulano, do Chicrano, não interessa. Entende? Sim. Mas o seu expressismo é diferente, mas o impacto no outro vai ser idêntico, porque é uma frequência pura. Olha que coisa divina que é o amar incondicional. Nossa. Então nós, espíritos, não se preocupamos, meu filho, como você ama. Nós só falamos, ame incondicionalmente. Porque todo amar, mesmo sendo incondicional, vai ser difícil. Olha, por exemplo, vai para dar alguns exemplos? Bota Chico Xavier e Gandhi. A quietude nos dois era parecida, mas expressar era diferente. Você bota Pedro Evangelista e bota Paulo, ou depois Saulo, ou Saulo depois Paulo. A quietude de amor, mesma coisa, mas a expressão é diferente. Pode ser um pouco parecida, mas diferente. Ou vamos fazer bem inverso? Vamos. Mas amor? Você pega Chico Xavier e pega Pedro Pescador. Um, a voz era de trovão. E o outro era a brisa nos seus ouvidos. O outro é o faro Chico. Mas o trovão não era o que caía em cima de voz mexer. Era o que te guiava na escuridão. Ambos são amor, mas polaridades de amar incondicional diferente. Mas o impacto de clareza o mesmo. Homens dignos. Dignos de si mesmo. Dignos dentro do seu amar puramente, a si e a todas as coisas e a todos os seres. Isto é divino perante a correnteza do infinito que nos leva a passear por aí no ego e no eco, perdão, no eco de ecoar da eternidade. O ego, então, seria a peneira ou a peneira filtra o ego? O ego é a peneira. É a peneira. É a peneira, que também é útil, graças a Deus. Entende, meu filho? Porque se não tem essa peneira, não existe nas dimensões que existe a pedra, que o ouro também é pedra, a distinção. Não existiria a justiça. Não existiria a justiça divina, a justiça que vocês emanam mutuamente. Então seria uma baderna, seria o caos. Olha só. Olha a paiava com o negro e existiu. Será que o caos era o ego? Era a peneira? Será que essa explosão que os cientistas falam era o Big Bang? Ou era de uma forma apagada, que eles explicam ainda, muito apagada? Não foi um choque de uma pedra gigantesca a um corpo, mas foi um choque de consciências a vagar perante o eterno, que assim criaram os corpos mais brutos e petrificados. Bactérias e tudo mais. Consciências a vagar. Será que esse Big Bang de vocês não é um pozinho subatômico molecular de uma bactéria de multi-universos em trilhões de realidade? Eita. Eu não estou diminuindo o ser humano, eu estou engrandecendo porque vocês fazem parte do todo. Aí as pessoas, mas Benedito, eu quero saber da minha vida, então vou falar daqui, tá bom? Vamos. Comparando com o que eu estou falando lá de cima, ou lá de baixo, lá de onde vocês... Tá. Nós temos um circo de esperança, olha que coisa boa, né? É isso? Circo de esperança é coisa bem boa, apesar que o que é eterno é o amor. O mesmo Paulo, ou Saulo, né? Saulo, Paulo já escreve isso. Que coisa que tem de eterno, além da esperança e da fé, é o amor. O amor eterno. Então, meu neto, olha como funciona a coisa e como é indo. É, realmente. Aqui o ser humano, hoje, o de ontem também, humano, ele se debate com essa força ego. como já foi falhado pro Jep Inter, que também é eu, que também eu sou você e sou todo que me escute. Uhum. É um trocadilho que o Diego tá falando, mas é verdade, eu me vejo em todos, né, meu irmão? O véio não vai repetir muito. O véio só vai dizer que usem e abusem de como vocês se demonstram a essa realidade de uma forma que não agrida as outras pessoas. Se você conseguir fazer isso com os outros, mesmo no ego, você já não é comandado pelo mesmo. Você já começa a se transformar uma pedrinha, ouro. Começa a se iluminar. E quando você é Shailomena, você já não faz força nem esforço nenhum, meu neto. Nem para brilhar. Porque você já é pirilampo provindo da alma. Provindo daquele rio que foi o teu princípio, sei lá, posso dizer assim. E aí você vai ver que o ego só passou de utilidade para o choque, para um Deus que era um todo existir no agora, eternamente. Você entende, meu filho? Uhum. Sim. Diz um ditado que Deus, para existir, dividiu-se. Porque se ele não se dividisse, o que ia acontecer à paz? Se Deus não se dividisse em fragmentos, qual seria o sentido do eterno? Nada. Uhum. É. Não existiria divino. Existiria momento. Momento. E por ele ter se dividido em todos nós, existe tempo, existe tudo e muito mais. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Entende, meu filho? Sim. Assim se faz. O que está embaixo é igual o que está em cima. Uhum. Precisa dificultar as coisas. Então vocês têm visita de familiares. Quando eu digo brilhantes, não é por ser diamante ou por ser ouro, em sentido de valor de troca aqui nessa terra, mas mais esclarecidos em si deste amor, mais fruído, não no sentido de mais rarefeito, mas fruído no sentido de expansão pelo eterno, sem agressão no interno de cada um. Aí vem o pé na banca, talvez venha o cabeçudo Benedito, vovó Maria Conga, talvez venha um Tomé, talvez venha um Destancaruba, um Meia-Noite, um Pinga-Fogo, um Jepinta, né? O Marabô e muitas outras entidades, Pai João de Angola, Pai Chico de Minas, Pai Joaquim, e outros, e outros, e outros, e muitas crianças, chiganos, Jesus. Mas nada mais são de que familiares cósmicos perante a emissidão do atemporal Deus eterno. Entendi. E nós estamos falando bonito hoje, né, meu filho? Tá formoso. Estamos falando de cosmogênese, as coisas todas, estou me sentindo grandão. Tá. Já estou tomando café até em xícara de... Como é que é o nome, feia? Louça. Eu não consigo... Para quem é acostumado a tomar em caneco de barro... Aham. Uhum. Ia me dar em louça, eu me sinto importante. Já tô senhor. Eita. O senhor falou que a pedra significaria a crença da posse. Dentro dessa dimensão aqui. Uhum. Da terceira dimensão e até mesmo em algumas intercaladas frequências até a quarta dimensão. Porque isso é uma coisa também interessante. Uhum. No livro que vocês lêem espírita, distingue terceira e quarta, não é isso, filho? É. E as outras realidades nas colônias é o quê? É nada? Porque quando você lê um livro espírita ou espiritualista, lá diz, olha, fui para um umbral numa dimensão. Mas que dimensão é essa? Eu fui para o astral. Posso contar um pedacinho do livro Nosso Lar? Que o nego meti no meu tempo aí, eu andei me metendo também junto com o André Luiz? Vamos ver. Pode? Na verdade, não foi bem com o Chico, foi mais com o André Luiz. Eu peço a vocês que quem escutar e quer aprender um pouquinho, não comigo, mas sobre dimensões e suas intercalações, que também são outras dimensões dentro de outras dimensões, como uma cebola, é feio. Leiam essa passagem que o nego vai puxar pela psicometria do médio e vai tentar falar como está no livro. Eita. Sinto-me cansado perante tudo que já passei, André Luiz falando. Uhum. E logo me recordo no tempo de minha esposa e meus queridos filhinhos. Mas já o mesmo é um dia após o outro e vem o amanhã. Agora eu estou falando do meu jeito. Também não vou arrebentar a cabeça do médico. Uhum. E descanso. Mas é o tempo de eu fechar os meus olhos e me vejo num barco flutuando num rio cristalino. Surpresa enorme a minha quando pego em minha frente a minha querida mãezinha. Logo ela me diz: aquete, André. Nós não estamos mais em nosso lar. Nós estamos numa outra dimensão. Leiam lá, vocês vão entender. Só que esta dimensão não é a quinta. É uma outra dimensão dentro da quarta dimensão. Isso é interessante falar, meu filho. Para quem quiser ler, está escrito lá. Viu, meu filho? Uhum. Porque se existe barco nessa dimensão dela, é muito mais evoluída, como André diz, que a dimensão que ele foi, sonhando. Se ele foi sonhando, será que ele estava no corpo astral ou ele se desdobrou para o corpo mental puro? Nossa. Isto é um questionamento que o Peto Velho está dando a quem gosta de estudar com veracidade e quer crescer na vida, para si mesmo e ajudar a si as pessoas de uma forma autêntica. Porque ele já não estava mais no corpo astral, com certeza. Ele disse que estava sonhando. Uhum. É. Então ele descansou, ele se desdobrou de novo num outro corpo mais rarefeito para estar nesta realidade, que também é da quarta dimensão, posso lhe garantir. Por isso que o velho disse, sem ofender ninguém, que a maioria dos mestres ascensionados estão na quarta dimensão, só que numa outra realidade, numa outra contraporta dimensional. Agora, Benedito, mestre ascensionado, Peto Velho, espírito sublime, anjo, eles também estão na quinta dimensão, como vocês falam. Posso falar assim, dimensão? Pode. Porque lá, né, filho? Pode. É dimensão, porque o velho brinca assim que tem que ir algumas coisas, não dos fios. O nego tá aqui para chorir pros fios, não para estar debochando de ninguém. Mas existe sim. Na quinta dimensão, eles são. Na quarta dimensão, eles atuam. É diferente. Eu tô atuando aqui neste médio. Aí tem uns que vão dizer, ó, Benedito tá na quinta. Olha, rapaz, eu não vejo diferença de evolução em mim daquele que ama puramente. Aí vai dizer, mas Benedito, você ama puramente? Do meu jeito, sim. Dentro dos meus conceitos, sim. Certo. Poderia ser mais assim... Claro, mas eu não quero parecer que eu esteja inferiorizando ninguém, porque não é uma questão de superior ou inferior. Não. Você entendeu, meu Nha? Sim. Inclusive, eu achei a parte que o senhor falou no livro. O senhor quer que eu leia? Você já estava mexendo aí, seu cabelo. Vai rápido o negócio aqui. Ele disse assim, com a sua caridade, se o senhor permitia, claro. Vou ficar bem quietinho tomando meu café na minha xícara de rico. Ele disse assim, lá pela página aqui, 192. Daí a instantes, sensações de leveza... Ah, não, antes ele disse que se recolheu ao confortável espaço... Não, recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga, entre aspas, dos que cumprem o dever... não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança... que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem as exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi à minha frente, de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Daí ele vai dizer que desembarcou e foi conduzido. Mas ele falou mesmo sobre ascensão, sobre... Diz quem diz André, André quem é, meu filho? Pode já? Ah, pode. Não precisa ler, só diz quem é para os filhos que estão escutando. Que o velho falou resumidamente, o filho falou mais completo, mas era a mãe dele. Sim. Então. Meu filho? Então, olha só, existia barco, existia porto. Uhum. Então, existia algum tipo de matéria, correto, meu filho? Sim, e forma. Mesmo sendo uma rarefeita. Então, o velho fala isso porque o velho está notando uma coisa muito interessante. Uhum. A evolução é pelo amar incondicional. A fonte desta evolução é pelo amor. O velho pede, agora o velho até pode parecer que o velho está pegando pejado. Uhum. Pode dar gente aí, Jafim? Por favor. Pelo amor de Deus. Não se sintam superiores às pessoas se vocês trabalham com fulano, com chicrana, chanchonado. Pelo amor de Deus. Uhum. Não se sintam superiores às pessoas se você psicografa com anjo celestial. Ah. Tá. Pelo amor de Deus, pela última vez, tá bom, meu filho? Tá bom, hein? Não se sintam superiores nesse sentido petrificado, possessivo, que se porventura trazer coisas celestes, são melhor que um bandista, que o evangélico. O que, que adianta, meu filho? Os filhos trabalhar com seres excelsos, ascensionados, com seres angelicais, com pretos velhos luminosos, com Exus esclarecidos, e são uns pedaços de pedra bruta, que vive batendo nos outros, fazendo faísca de egos diferenciados por aí. Nossa. É esta a mensagem que o Peto Velho traz. Muito obrigado, sua caridade de leve, viu, meu filho? Não, mas espera aí. Agora que o senhor estava falando, eu vi que ele descreve mais forma nessa dimensão. Então, mas isso não é a quinta dimensão, não. Porque os filhos dizem que quinta dimensão é mental, não tem forma. Então, velho, é burro. Mas... Então deixa eu entender, a nossa é terceira, quando a gente passa para o mundo espiritual é a quarta, e daí tem uma outra mais rarefeita, no entanto, que tem forma, que é a quinta. Não, é assim não. Você quer saber a realidade? É, ué. Isso vai dar uma engregia. Vai dar o quê? Isso vai dar uma engregia. Que isso? Engregia, confusão, na cabeça dos filhos que gostam de confusão, né, filho? Não, é, aí não tem jeito. Pode, mas o velho vai dizer, vocês pegaram esse número 7 e se agarraram também, né? É, ué. Mas é interessante, existe na lei dual de vocês, bem e mal, pedra e rarefeito, 7 separações primordiais. Isto é fato, viu, meu filho? Uhum. Mas entre estas 7 dimensões primordiais, dimensões não, vibrações, para vocês entenderem, entre a terceira e quarta, existem 7 camadas. Só que entre estas 7 camadas, existe mais 7. Que existe mais 7. Que existe mais 7. Nossa. Que existe mais 7. Por que, Benedito? Todas elas pertencem aqui? Não. Entre a terceira e quarta dimensão, existe, na verdade, 7 camadas entre a terceira e a quarta, vibracionais de realidade. Da quarta à quinta, já quase quarta para a quinta, 2. Na quinta dimensão, aí já é outra realidade totalmente distinta até o que vocês têm de Deus. Totalmente distinta. E se vocês estudarem o livro de André Luiz, eles falam isso. Uhum. Quando eles dizem que tem alguns visitas de espírito que nem forma tem, é pura luz. Parece ovoides de luz. Uhum. É só estudar os livros de André Luiz com seriedade entre linhas. Uhum. Então, Benedito, me explica uma coisa. Posso perguntar para mim mesmo que o café está me deixando mais louco do que chão. É, meu filho, 121 anos, espero que os negros aí tenham caridade para esse velho cabeçudo. Vamos ver, vamos ver. Então, meu filho, como assim, Benedito? São 7, mas são 9 e tem mais. Igual me confundi todo, é simples. Ué. Você desencarna. Você vai para o umbral. O umbral tem vários níveis do umbral. Tem abismos, que é uma realidade totalmente diferente do umbral que vocês... conhecem. Quem diz que tem, por exemplo, tem abismos que já não é umbral de outras pessoas? Já pensou se o umbral fosse todo ele sem dimensões? Quem roubar uma galinha vai para o mesmo umbral daquele que estupa a criancinha. Entendi. Tá, acho que Jair já deu uma clareza, não deu, meu filho? Ah, sim. Então, mas só que vocês têm isso, essas dimensões, como estabelecimento, e não é estabelecimento. É uma dimensão, é uma porta diferente. Por isso que muitos Exu diz que tem leis diferentes, realmente. Tem leis mais rígidas. No livro Libertação, de André Luiz, tem um reinado em forma de pentagrama, que ele comenta isso, que lá não é Deus que decide, não. Quem decide é os patronos lá de dentro. E é verdade. Eu listo. É só vocês lerem com atenção, mas os filhos não querem ler com atenção, eles querem firula. Então, falei do umbral de uma forma muito por cima. Agora vamos falar dos outros umbrais? Vamos. Então, você não está descendo, porque agora pegou a chamada. O umbral é só para baixo, né, meu É, filho? mas Mas tudo bem, eu entendi o chão mais. Mas vamos falar do outro já. Então, você desencarna. Aí tem a terceira dimensão. Benedito, você pode me explicar o que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é aonde estão os carnados. Isto é a terceira dimensão. Umbral não é terceira dimensão, é outra coisa. Dentro da terceira dimensão, mas não é a mesma. Entende, meu filho? É Sim. como se a terceira dimensão fosse a jeito de cozinha. E como se o umbral fosse petróleo. Os dois são a jeito, mas é difícil misturar. Entende, meu filho? Entendi, mas Aí em cima desse jeito da cozinha, tem o azeite de oliva, mais refinadinho, mais bonitinho, né, meu filho? é. O azeite de oliva é aonde a maioria dos desencarnados estão. Não tão endividados assim. Aí nesse azeite de oliva tem de tudo. Ali tem colônias, tem nosso lar. O nosso lar ele já não está no azeite de oliva. Sabe onde é que ele está? Aonde? Ele está naquela velha, está brincando, mas não está, como se diz na terra, debochando. Viu, meu filho? Tá bom. Ele já não está em verdura que cozinha. Ele está em verdura que é feita a vapor. Ele já está numa água, vamos dizer assim. Só que em cima dessa água tem outras formas mais fluídas. Tem água de mina, que é mais limpa do que essa água aí de cozinha de vocês. Mas o nosso lar. Tudo isso é na quarta dimensão. É isso que o nego está falhando. Tá, Mas, mas Benedito, para deixar de ser quarta, tem que deixar de ser o quê? Líquido. Porque o óleo, lá de baixo, que é o, como se diz, o petróleo, não é um líquido? Oleoso. sim, mais denso. O no nosso lar que eu estou falando não é uma água de cano desses de vocês? É. Então, entre a quarta e a quinta dimensão, digamos que é uma água de mina. Não é mais puro que essa água dos canos de vocês? Sim. Então, a quinta dimensão já nem água é. É uma substância, como é que diz? É quim. Quinta essenciada. Essenciada, é isso mesmo. É. Mas dentro das frequências entre a água e o vapor. Olha que coisa ainda. Nossa. Então é diferente. O velho está falando isso, mas não está trazendo nada novo. Gnose já fala isso há 300 anos. Nossa. Mas aí os filhos vão dizer, ah, mas aí eu vou ter que deixar de ser um bandista e vou ter que estudar outras coisas. Mas não é estudar, é se esclarecer. Aí vem a pergunta que vai me ser fez para o pai José, aonde entra a ciência das coisas. É. Por isso que a ciência, a arte, a religião, a filosofia, é tudo grudado. Se não tiver uma, é tripé capenga, vocês vão quebrar a cara no chão, dia ou menos dia. Vão ficar presos lá na esteira, como pedrinha ou até mesmo como pedrinha de ouro. Né, meu Ixi. Jeff? Eita. Você entende agora, meu Nieto? Sim. Nós usamos palavra mais impossível, é que o Nieto é burro, não consegue ser mais do que está tentando. Ah, capaz. Viu? Mas Gostei é. de o capaz aí. Oxi. Então, é porque A eu não vontade, meu Nieto, é estar acredito. chapujando os nego velho. Não tem nenhuma caridade com os peitos, Não né? tenho mesmo. Tô brincando, meu filho. Só Olha pra você ver os filhos ficar mais descontraídos que escuta. aqui. Olha aqui, o senhor falou que da terceira para quarta tem sete camadas. E a quarta para quinta tem Perante duas. sete camadas no sentido assim, meu filho. Posso ser mais claro agora em eco? Pode. Perante ao dualismo de vocês, Isso. sete níveis de consciência, o número sete é o um número mágico. Mas não é essa mágica de tirar a coelhinha de cartola, né, meu? Vocês, pelo amor de Deus, me poupa o peito velho disso. Pelo amor de Deus. Quando eu digo mágica, eu estou falando de vida, vivência, convívio. Sabe o que é mágica no sentido de vida? Uhum. Nem é ciência. Sabe o que é mágica? É a filosofia. Fazer a mágica, uhum, que é a ciência. Uhum. Admirar a mágica, que é a arte. E os apetrechos dessa mágica é a religião. Eu falei a mesma coisa que José. Oh, entende, José? Sim. Então, o que é que acontece? Uhum. Tem, dentro do dualismo, bem e mal, 7 camadas de consciência humana. É uma lei psiônica na terceira, a quarta dimensão. E tudo que está, quando o velho diz tudo, é todas as subcamadas vibráteis, conscienciais, que abarcam essas realidades. Camada. Uhum. Entende, Melfi? Uhum. Então, depois dessas camadas em si, dessas 7, uhum, os filhos já começam a ter uma consciência psiônica, não só una no todo da terceira e da quarta, mas eles já têm gabarito, são mais gabaritados, a cocriar outro tipo de coisas. Através do quê? Da arte. Aí pela arte sai o quê? Olha só como é um vai e vem. Sai o início da crença em outras consciências. Que depois vem a fé, religiosidade, filosofia, ciência e arte. E assim fica esse círculo. Por isso que não é um quadrado, é um redondo. Você entendeu, meu filho? Uhum, claro. O ciclo... E assim se expande as coisas. Então, por exemplo, Benedito, o velho vai dar um exemplo do velho, porque o velho não pode falar do Jota. Para, uhum, vocês verem como funciona a evolução. O velho é um símio, está num grau do símio, perante alguns, eu vou dar nomes para vocês entenderem, perante algumas consciências de outros multiversos que não se manifestam nem na terceira nem na quarta, mas se manifestam na nona dimensão. Nossa, mas sim, é macaco. É um símio de vocês. Sim, é macaco, viu? Isso, comparado a um macaco. Que isso? Mas já é verdade, ou você acha que o peito velho é um bambambam super evoluído? Não, mas... Não... Sincero, só que a diferença... Uhum. O nego não está se humilhando, não. E eles não se têm superiores como vocês nesse dualismo. Tá. Eu vou repetir. Esses seres, que se eu me comparar a eles, eu estou me auto me comparando como um chime, sentido de evolução, de raciocínio e outras coisas, eles não se expressam em nenhum tipo de psiquismo, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta dimensão. Eles ficam lá pela o que vocês chamam de nona. E hoje em dia tem médio recebendo mensagem da nona, então não sei mais nada. A nona seria o início da quinta. Qual é o meu interesse de explicar isso para os médios? Não é inferiorizá-los, uhum, é igualá-los. Que aquele mesmo que você recebe como um metratom, uma mensagem escrita, é o mesmo Exu Senhor, tranca a rua das almas, que o metratom, em alguns vem como tranca a rua das almas, a mesa, é verdade? Nossa. Indo pela incorporação, uhum, e vem aí alguns médicos fumando charuto, tomando gás de cachaça para fazer limpeza. Que o mesmo, como se diz na terra, mestre Larion, vem como alguns, não todos, pais Joaquins que estão por aí, de várias, Angola, Ruanda e outros, ou pais Joãos. Uhum. Hoje o velho está caguetando o tal de mestre, não é isso? Sim, cagueta mestra Rovena. Mestra Rovena? É. Vem como vovó Maria Baiana. Vovó Rita e vovó Catarina também. Não todas, mas a grande maioria. E a Kuan Yin, como é que chama? Kuan Yin? É. Kuan Yin, vocês falam isso? É, ela vem na Umbanda? Sim. Eita. Vem como uma pombagira. Que muito. Que legal. Vem porque, rapaz. Olha o preconceito aí. Não, é porque é legal. Você está entendendo por que, que o Diego está trazendo essa explicação das dimensões? É. Porque parece que quanto mais longe é, mais superior é e mais escrugifica. Não é. Não é assim. Aqui dentro do mesmo baiaio. Dentro da mesma esteira, passando ali para ver se pega as pedras ou as pedrinhas de ouro. Ou não. Entende, Mel Jeffrey? a meta conhece, né, você fala, ela veio com uma pombagica, eu não vou dizer o nome, que Joexu, não por, por como se diz, preservar o médico, até preservar alguns médicos que trabalham com essa grandiosa pombagira, mas o que que acontece? Outra, por exemplo, vai vou dizer, mestra nada. Mestra nada, perante a corrente das pombagiras, é, ela tem a maior legião das pombagiras que existe. Padilha. Tanto na terceira e na quarta dimensão, é a mestra nada. Mas aí vai fazer o quê? Como é que eu, que psicografo com a mestra nada, ou com o Metraton, ou com outros seres extraterrestres, que tá tudo no mesmo baiaio, acreditar que ela vem com uma cigarilha vibrando numa médium que não sabe nem escrever. Numa médium que não é uma terapeuta holística. Eita. Numa médium que não é uma, como se diz na Terra, né? Como se diz na Terra, estou falando geral sem ofender ninguém. Uhum. Não tem os cursos de canalização que eu tenho. Não pode. Não pode. Tá. Não pode por quê? Porque essas pessoas, elas têm um senso de realidade distorcido. E se tem um senso de realidade distorcido, o centro de caridade dela é muito limitado. É muito limitado a seu umbigo. É muito limitado a achar que o que... Olha só o apego, nem é no nome. Lá se fosse o nome, meu. Eu vou dizer, eu venho como mestre aí. Mas eu, olha, eu vou, posso dizer uma palavra bem humana? Para. Olha, o velho vai falar uma palavra feia, pode? Pode, não. Eita, terceira dimensão. Eu odeio essa palavra mestre. É. Me dá uma raiva, meu Jefinho. Não dá de explodir na minha cabeça, não é do médio. Porque quando eu usava esse nome, eu disse para uns cabeçudos aí, pelo amor de Deus, passar adiante que o verdadeiro mestre é o amor. E já vi que a maioria fez contágio. E agora ele vive explodindo comigo em tudo que lugar. Mas isso aí é história para outro dia. Entende, meu filho? Tá. E também não quer dizer que quem vos fala é esse suposto mestre. Eu posso ter só uma frequência dele? Manifestada neste médio? Entende, meu filho? De qual mestre? Mas é que tal, a expressão mestre é como se dissesse, olha... Eu tenho um homem ou uma mulher. Tô falando bem terceira dimensão, pode? Pode, pode. É o bam, bam, bam. Eu chupei o... A legião dele é grande. Grande, grande coisa. Grande de grande coisa, meu filho. Porque se este mesmo mestre não toca seu coração ao ponto de lhe expressar, lhe respeitando a sua inteligência, a sua expressão, um mínimo de amor, equivale esse mesmo mestre, posso falar bem devagar, hein? Devagar, hein? Vamos ver. Uma porcaria. Uma o quê? Agora posso falar mais rápido? Pode. Uma porcaria. Entende, meu filho? O velho fala assim, brincando, porque meu filho só levando de uma forma alegre, não debochada, porque as verdades estão aí, meu filho. Pelo amor de Deus, pela quarta vez eu estou falando isso hoje. Parem com isso. Quem me ouve, parem com essas coisas. Mas vocês não querem largar o osso? Largar o osso. É que tem uma coisa que fica... Zé Pinta falou, disse largar o osso, tem gente que ficou baba. É uma gíria da terra. Este médico que eu me sirvo usa muito. Então fica esses cacuetes. É. Mas neste caso eu concordo. Eu não estou chamando ninguém de cachorro. Então vai de outro jeito, da mesma forma. Desapegue-se. Desapegue. Sai desse corpo que não te pertence. Incorpora vocês mesmo. Eu tô falando a mesma coisa. Sai desse corpo. Então, para de se fingir. Sai do cinismo. Tô falando pra todo mundo que me ouça. Acabava comigo, fazer o quê? Não. Quem se sentir doído é porque talvez tá muito certo na vida, né, rapaz? É, tá certo. Vão adorar Deus sobre todas as coisas. Olha só, Deus sobre todas as coisas. Se Deus está sobre todas as coisas, eu tenho que amar tudo e a todos da mesma forma, não ficar distinguindo este é bonzinho, este é malzinho. E se você distinguir, tenha pelo menos a caridade, a dignidade de ficar só para você. Engole com a sua saliva. Não fica batendo no céu da boca como uma serpente venenosa, com seu hálito por aí, diferenciando a crença do Joto, a fé do Joto e a forma do Joto se mostrar e se prostrar na mesma vida que você. Agora eu posso tomar um pouquinho desse café que eu vou pedir para a Nhega botar de novo um pouquinho de mel, que eu tô ficando nervoso. A Nhega dá risada de mim, eu sempre fui assim, meu filho. É. Desde os 4 anos de idade deste filho, eu pego ele assim, vou continuar assim até ele desencarnar. Eu digo para ele, não precisa de obsessor, já tem eu. Né, meu filho? Mas é verdade. Não tô mentindo, tô falando não. Tô falando isso também. para dizer para os médios que 4 anos de idade incorporar não prova nada. Porque se vocês estudar a mediunidade com seriedade, vocês já nascem médiums. E digo, olha essas crianças hoje, e olha as crianças de antes, é que vocês se baseiam de um espírito falar para dizer, olha, ele está incorporado numa criança. Mas vocês esquecem, se vocês lerem o livro Os Mensageiros, que os médios já vêm médios com seus mentores ou guias de outras vidas e de outras dimensões e de outras existências. Então eles já vêm subincorporados de si mesmos e reflexo incorporados de outras inteligências. Nossa. Estou usando o nome simbólico, viu, meu filho? Que é para os filhos pensar. Uhum. É. Aqui... Então isso se chama o quê? Isto é estado de graça, de júbilo. Uhum. De amar Deus sobre todas as coisas. Uhum. De amar Deus sobre todas as coisas. Gostou? Agora foi bem calminha, o que o Mel está fazendo é fé. Já passou, chegou na cabeça. Chegou na cabeça, foi doidão, né, meu gente? Eu adoro meu desafio, bem cá. Uhum. Adoro, ainda mais que eu tenho casamento fluido com esse médico, então eu uso e abuso. Então. Uma luva, né, Jeff? Parece que pro senhor é bem mais fácil, assim, a manipulação da energia dele. A energia psiônica, psicadélica, assim, porque nós já temos uma preparação a um janinho que não vem ao caso. O senhor então, falou... Vamos um janinho aí, viu, meu filho? Fora do corpo? Sim, fora do corpo físico, nós já tivemos uma preparação já. Ah, tá bom. Ah, eu com o pai Tomé também, então... Todos os médios. Posso dizer isso para todos os médios. Estamos na mesma base. Alguns é milenários, centenários de décadas. Porque muitas vezes o mentor que vem em você hoje, entendeu? Numa vida passada, nessa vida agora, não estou falando de galáxias, fora daqui da Terra, foi uma mãe. Eu vou dividir com vós, Michel. Neste médio, neste médio eu fui um colega de aprendizado. Ah. Numa vida. Uma vida onde? Na Lemúria. Ah, entendi. A diferença é que eu sou cabeçudo e não me esqueci. Ele é cabeçudo e esqueceu. Por enquanto, talvez. E os mentores de vocês também. Muitas vezes aprenderam muitas coisas aqui com vocês. Vocês que escutam o Peito Velho. Outras vezes foram mãe. Umas vezes foram até o pior inimigo. E hoje são almas gêmeas, como os filhos falam, né, filho? Que coisa ainda. Bonito. A eternidade ainda. O senhor, às vezes as pessoas até podem encontrar contradição e eu gostaria que o senhor explicasse antes que... Não, meu filho. Antes que os filhos arrumem uma coisinha, não é isso? É, porque a gente, parece que não, mas a gente, cada um de nós tem uma chibata escondida no bolso. Ah, certo. Falou e não agradou, a chibata já come. Tem que agradar, mas qual é, meu filho? Não, senhor, não tô aqui pra agradar ninguém, mas se ajudar, faz. Não, mas é que vontade, eu meu. Falo isso com muito respeito, é claro. O vozinho falou do tal do mestre ascensionado vir ocupar o lugar de um preto velho, de até de um Exu. Até por isso que eu disse, nossa, porque... Mas é que tá, esses mesmos mestres, eles têm uma linha específica na Umbanda. Aí não tá mentindo, mas ao mesmo tempo... Pode acontecer de vir, por exemplo, um Exu que hoje em dia não se manifesta. Mas nos anos 30, físico de vocês, foi nos primeiros Exu que abriram o caminho aí. Exu Tirateima. É verdade o nome que vai estar usando, viu, meu filho? Ele vem na linha, vamos dizer assim, de Ogum, né? Ele respeita as ordens de Ogum. Entende, meu? Este, vamos dizer, Exu, era as frequências vibracionais do próprio Arcanjo Miguel. Não incorporada nos médios. A frequência dele. Não era ele incorporado nos médios. Tá. Então, o que incorporava no médio era uma montagem, uma moldagem desta alma sublime que realmente está na quinta dimensão, que fazia por caridade isto perante aos terrícolas aqui da Umbanda. Entende, meu filho? Mas, este mesmo cheiro, ele pode vir como um marabô, como um caveiro, então eu não posso limitar um mestre ascensionado a só uma transfiguração do dito Exu. E também não quer dizer que todo Exu de tranca-rua é um mestre ascensionado incorporado. Não quer dizer que todo Joaquim, que todo Benedito. E também, se for, não quer dizer que seja o próprio mestre ascensionado em essência pura. Pode ser um reflexo dele. que também tem Exu. Vamos pensar junto. O mestre ascensionado, de verdade, ele pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo está em nenhum. Só pela força da vontade, que vocês chamam de vontade. Uhum. Isso é ascensionado. Agora, para o mestre ascensionado, por exemplo, incorporar neste médico cabechudo que eu me sigo, seu Edson, tá nele, seria muita pretensão do Benedito dizer, olha, eu sou mestre ascensionado falando de tal, e eu estou incorporado nele. Já passo por mentiroso. Eu sou uma fagulha de algo. E também não disse que sou de uma forma. Eu fiz uma demonstração, uma simplificação. Entende, filho? Entendi. Por que o velho fala dessa forma agora mais vaga? Eu entendi a sua ponto de vista. É que os filhos já começam a pegar. Agora, o meu Exu é ascensionado. Mas todo ser humano é. Porque uma rovena, para ela ser rovena do tal raio de luz, entende, meu Jesus? Uhum. Para ela não passar a ser um raio que o parta, meu mas ser um raio de luz, seja a cor que for, ela tem que se transfundir em todas as crenças, seja no apego, em todas as fés, seja do amor, de todos os filhos com diversas colorações. Senão o raio de luz da rovena equivale a um raio que o parta. O filho pro bem e o filho pro mal. Um filho pro bom e um filho pro ruim, mas é verdade. Tô falando alguma mentira, meu filho? Não, senhor. É só os filhos parar e escutar com atenção. Vai parecer que tá brincando agora, mas não tô, não. Uhum. Tô falando bem sério, o raio que o parta, no sentido de partir as coisas. Não de somatizar. Isso serve para todos os supostos, os seres, que se diz mestre ascensionado, que vem dar mensaginha por aí. Mas o que eu... E outra coisa. Ah. Para os raios representar uma coisa significativa na terceira e na quarta dimensão, seja do mestre ascensionado que for, todos seguem um raio só. Sabe qual é? O amor. O translúcido chamado amor. Que é mesmo aquele mesmo amor que eu falei daquele rio, que é translúcido, lembra? Lembro, desde o começo. Esse aí mesmo. Porque senão é balela. Senão, pra mim, Benedito é raio que o pata. Não vais mexer, mas quem vem trazer essas firulas aí? Chega, meu filho. Chega. E isso vocês vão ouvir de vários Exu, de várias entidades ainda. Não é falta de paciência. Uhum. É que uns vêm, passa algodão. O velho Benedito vem com a injeção. Fazer o quê? Faz parte da enfermagem. Outro vem, bota ali, como se diz na terra, a xolocaína. Outro, eu digo, é peito velho. Tem peito velho que fala mais mancho. Uhum. Aí eles vêm, primeiro eles passam lá o... Né, que é o digicatrizante para fazer a limpeza, né? Uhum. O éter para fazer a limpeza. Esse é calminho, bonitinho. Todo mundo gosta. Né? Isso também outros não gostam também. Tem outros que gostam do Benedito. Tem essa. Tem gosto para tudo, né, meu tem, filho? Tem gosto. Tem gosto. Aí ele vai lá e prepara o povo. Aí vem o Benedito e diz, olha, passa mais um pouquinho de éter aí que não tá bem limpo. Tem que limpar. Aí vem outra entidade na linha de Exu e vai lá e limpa. Aí o Beto Velho, antes de dar a agulha, fala, olha o João da Angola. Vai lá com a psicologia lá, por favor, porque eu não mando nele, e dá psicologia no povo. Aí ele já dá o que? A xolocaína. Para uns? Para outros ele já dá morfina. Para outros ele já dá aspirina. Aí vai como cada um rechabe, né, Jefi? É. Mas agora eu digo, eu venho para trazer a injeção. Uhum. Sabe por quê? Uhum. Porque o orixá de Benedito de Aruanda é Ogum de Lei. Para quem estuda a Umbanda, estude o que é Ogum de Lei, agora vocês vão saber o porquê que eu me expresso assim. Checa. Benedito é orixá e Ogum de Lei, sim, no sentido mais puro do orixá. O orixá em frequência, que anima a consciência deste ser espírito que vos fala, não do médium, vem no orixá Ogum, Ogum de Lei. Tá explicado, meu filho? Tá explicado. Tá. Muito bem. Eu falei pro João Bando, outra vez fala, poxa, o peito velho fala rápido, parece agressivo. Eu sei que os filhos já pensam assim, alguns, mas não é agressivo. Ogum de Lei já diz, lei. Eu não venho aqui para trazer ordem, eu venho aqui para trazer uma lei. Para quem quer e não quer. Se você quiser, chegue conforme a ordem que talvez outro algum dê, um Xongô, um Moxum, sei lá quem vai dar. Entende? Mas nós já temos menino maravilhoso, que eu não vou dizer o nome, que já estão instruindo umas pessoas através de uma outra médica. É tudo combinado no astral. Uhum. Deixa esse menino que ele é muito bom. À vontade, meu neto. Não tem nada a ver com esse médio, viu? Uhum. Acho que você já sabe quem é e não precisa falar o nome, não. Que Deus ilumine. Instruído para quê? pra dar uns toquezinhos nessa porta que você tá abrindo pra nós. Ah, entendi. Médio. Cada um faz uma coisa, né, meu filho? Sim, não precisa, senhor, falar nome não, viu, meu neto? Sim, mas que virão e dá, pra dar essa instrução. Virão, já tem uns aí, tem outros que vão vir. Isso não exalta ninguém, mas já é verdade. O que é verdade tem que ser dito. Tem que ser dito. Agora, por falar em verdade que tem que ser dita, como é que o senhor tá pra um segundo tempo? Você tá querendo me obsediar? Você tá treinando em algum lugar, não tá treinando pra isso? já olha, tá, meu filho, treinei. Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade. Uhum. Vamos parar por hoje por aqui, mais pelo psiquismo do médium para não atrapalhar as mensagens. Então tá, mas... Porque eu trazer essa lei, eu veio trazer uma lei, não uma lei toda bem, como é que é, capenga. Capenga. Aí o médium começa a atrapalhar com o psiquismo, não. Uhum. Até por respeito a quem ouve o Benedito e para quem tá também ouvindo o Voimichê e até mesmo a Ximédia. Eu tô aqui para brigar com o psiquismo, odeio. Tá certo. Mas uma coisa que eu queria esclarecer, inclusive o seu Giramundo falou sobre a contradição que pode existir, para o senhor esclarecer, eu não sei se eu me expressei direito, mas é que ele disse assim, nós os Exus trabalhamos e os pretos velhos passam o trabalho para a gente por caridade, porque eles mesmos podiam fazer. Né? Porque assim a gente tem ocupação. Tem Exus atuantes na linha da Umbanda, incorporantes de várias searas aí, que até tem mais luz de que Xinhego velho que vos falha. Mas não é a luz de nível de superioridade. É de expressão da verdade perante a um todo. Nossa. Eu, Peito Velho Benedito de Aruanda, incorporo num outro médio aqui dentro do Brasil. Não é em São Paulo, capital, nem muito menos estado, nem nada. Aí não vai dar onde? Como Exu. Como Exu? Sim. Por que não, meu filho? Você acha que eu sou preso a Benedito de Aruanda? É uma falange com a qual o senhor se sintonizou, dado suas experiências. Esse mesmo preto velho que fala com voz mexer, também vem lá em Manaus, em várias pessoas, várias, como uma encantada, uma cabocla. Que legal! Mas isso aí muitos mentor faz, a questão é que agora nós vamos falhando. Olha! Isto é Umbanda, isto é o povo da Aruanda. Já pensou se houvesse... Meu filho, eu não sou preso a nada. O que me liga a vocês é amor e o amor não pende. Se eu não sou preso a nada. E o que eu, porventura, se botar em palavras, sou preso, o que me prende ao mesmo tempo me liberta, que é o amor, você acha que eu vou ficar preso a só uma forma de um peito velho? Nossa. Com todo o respeito à concepção dos filhos que me ouvem? Entendi. Eu venho também como um outro aí de um raio colorido aí. Raio colorido. Sabe, gosto de fazer quieto, mas não tem problema. Ah, já sei. Outro já, não sabe não. Me deixa pra lá, viu, meu Deus? Tá. Melhor que nem saiba, que eu, neste caso, melhor que eu fique como Benedito. Tá certo, então... É bem melhor, viu? Nada contra os médicos ascensionados, porque eu não ofendi ninguém. Não, claro, e o senhor fala isso porque... Imagina se o senhor, como um espírito, e o tanto tempo na sua mão, e dependesse de um médium só pra trabalhar... Ah, meu filho, o que é isso? É uma ignorância da minha parte, uma arrogância seria até do médio. No caso, Edson, se ele começasse a ecoar o belo de temer, o que é isso? A primeira coisa que eu falei para esse médio, quando eu, a primeira vez que eu incorporei nele, com 4 anos de idade, e mais ou menos uns 6 meses alguma coisa, para a vozinha dele lá é evangélica, mas graças a Deus tinha evidência e viu que o peito velho não era o capeta, nada conta também, viu, meu filho? Isso. É dizer para ela isso. Eu vou dar um tempo para esse médio, quando ele tiver uns 16 anos eu volto. Tanto é que voltei, tô até hoje obsediando aí. Viu, meu filho? Tô brincando. Mas diga isso para ele, por favor, que eu sou de todo. Eu nem dei, não. Eu fui dar o nome de Benedito para ele com 24 anos. Nossa. Porque primeiro ele começou a me ver e começou a me estudar como tal de uma fita de cor. Você entende, meu filho? Sim. Como tal de ascensionado. Que é assim que eu aparecia pra ele. É um sem terra. É, um sem teto. Um sem teto é melhor, meu filho. Um sem teto. Agora eu tenho um teto, povo da Aruanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou dizendo com sem teto, porque se eles estão na quinta dimensão, ou entre a quarta e a quinta, eles não têm mais materialidade, né, meu filho? É. Não ofende ninguém. Não ofende. Então, o que eu estou falando, essa história serve também para os médicos. Então, o que aconteceu? Aí, primeiro, ele estudou. Primeiro, ele ficou gavando. Olha, começou a se gavar. Aí, porque eu trabalho com o Fuiano. Aí, porque eu psicografo. Menino, eu fiquei 2 anos e 9 meses sem nem sentir o cheirinho da energia dele, nem da minha. Já quebrou a sintonia. Ai. Entende, meu? Claro. Aí, o que, que aconteceu? Aí, ele começou a dar receituário na casa do Dr. Bejera, lá em, Porto Alegre, algum lugar aí. Aí, eu mexi a apresentar para ele uma outra vida que eu tive numa outra transfiguração. Entende, meu? Mais atual, vamos dizer assim, sei lá, posso dizer. Antes de Peto Velho, mas mais atual. Meio mourinho, aquela coisinha lá, né? Aí ele, olha aí, ele também. Menino, eu dava risada desse médico. Que eu achava a graça disso. E ficava toda pegadinha à crença. Ó, oh, ó, oh, sabe aquela coisa? É assim que você faz, ó. Não é isso? Sim, sim, é assim mesmo. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí, como ele já estava vacinado, serve para todos os médicos, ele simplesmente fechou os olhos para como eu aparecia e baixou a cabeça para aquilo que ele sentia. Será que ele sentia mal ou ruim? Ele sentia amor. Se ele sentia amor, estou falando que nem ele pensava, então eu vou tentar manter este amor em mim sem fazer força. Respeitando as pessoas que vêm falar comigo, eu vou fazer por jus ter esse suposto cheiro. Agora eu estou falando de mim mesmo, da escuridão, xicrando de tal, da ignorância, falando de tal aí, frequente de tal, para ele se aproximar de mim sem fazer força também, sem agredir nem a mim nem a ele. Hoje eu estou aqui com o Peto Velho, graças a Deus. E não é porque o Edson é santo, não. É porque ele é o que vocês que me ouvem são. Médios. Médios. Não é porque ele é evoluído em QI, não. É porque ele é médio. Não é porque ele tem um coraçãozinho bonzinho. É porque ele é médio. Vocês querem se preocupar em receber mensagens formosas? Para ajudar as pessoas, que realmente ajude? Preocupem-se em ser medianeiros. Eu já expliquei isso uma vez, não vou explicar de novo. Tá bom? Explicou. Uma pergunta. Geramundo é muito interessante. Gosto do povo de Geramundo, que é muito interessante. Outro que vem muito assim, com a frequência, entre o Jesus e Geramundo, é o tal de Lanto. Lanto? Esse tal do Dourado aí. Lá em Dourado. Mas vamos lá. O senhor que aguentou todo mundo. É Geramundo. Mas é bom falar isso assim, fazer essas correlações. Porque, por exemplo, posso dar um agora, já que o Vitor tá dando corda, só mais 30 segundos? Mas fica à vontade, meu pai. Vai bem bonita agora, poxa, meu. Meu pai. Isto é pro povo umbandista ver a frequência de Ogum, tá em tudo que lugar. Você sabe esse tal de Astaxerã, como é que é o nome? Astaxerã. Esse aí mesmo. Isso aí é Ogum. Eita. A frequência dele é de Ogum, e ele se manifesta na Umbanda, em centelha, como muitos Ogum guerreiro por aí. Entende, meu filho? O nego velho não está falando isso para trocar o nome, mas para mostrar para os umbandistas que não existe inferioridade, e para mostrar para quem cultua, tem crença ou venera esses seres, que não existe superioridade. Para eles não tem essas balelas, não. Não tem essas firulas, não. Tem tudo que lugar, viu, meu filho? Tá, então... Acho que hoje já ficou muito explícito, muito claro que o nego veio tá agindo, não foi? Sim, sim. Então, tem mais alguma pergunta? Eu ainda tenho mais uns 8 minutinhos que eu ainda posso ficar assim. Tá. Na fé de Jesus. Você gosta, né, Jeff? Valeu, nosso senhor. Isso aí é o Jorge, gosta de falar, vai que é o nome? Vai, eu não sei o que é. Valeu. Mas ele fala de uma forma sentida que é até bonito, né? Isto é amor, né, eita, meu filho? Então tem seu amor. É o jeito que ele se expressa, mas é o que eu já lhe falei dos médios, né? Se é o mesmo médio, pode trabalhar com 300 entidades. Sempre vai ter alguma coisa que vai marcar o psiquismo, que é do médio. Não tem como brigar com o médio. Quem tá aqui? Mas se preocupe com a essência, com o modo psicológico. Uma coisa interessante, o modo psicológico de passar sempre é diferente. Lógico. Aqueles e conteúdo, que querem ver diferença nas incorporações, se fecha os olhos e sinta o timbre não da voz, mas o impacto da mensagem, que vocês vão distinguir bem diferente um Exu de um preto velho de um baiano do Xigano, mesmo que seja o mesmo médio. E quando o senhor vem como caboclo? Antes que fale forte ou não. Viu, meu filho? E quando é o senhor que vem como cabocla? O senhor... Como sim. É. O senhor... Eu venho como caboclo também, meu filho. Ah, tá. Mas como caboclo, melhor que não faz, porque já dão o nome de Toshi e deixa pra lá. Tá, mas quando o senhor vem como uma cabocla, o senhor, então, relembra uma vida passada, se plasma e se apresenta como uma outra energia? Não, eu não venho, não relembro nada de vida passada, não. Eu só plasmo uma aparência dentro de uma frequência que eu também, na quarta dimensão, me afeiçoou. Ah, entendi. Entende, meu gesto? Tá, tá bom. Seria uma cabocla de manjar, um dijaxi. Tá bom. E, bom, para finalizar, então, a gente aprendeu que tudo está em movimento... Sempre, continuamente, meu filho. Vocês querendo ou não, vocês estão aí nesse exato momento para ser quem vocês são, vibrando. Que vibra movimento. Não é? Sim, sim. Tudo está em vibração. Para existir, se não, fazer o quê? Vontade, meu filho. E eu estou... humano, encarnado Jefferson, mas sou um viajante. Todos. Todos que escutam o Peto Velho, o Benedito, são viajantes. Uns viajam na maionese, né, meu filho? Aí tá brincando que eu gosto do sorriso dos filhos. Tô dizendo uns, não tô dizendo quem é. Outros não tanto, e outros muitos. Então cada um sabe disso. Seu trabalho tá ajudando, junto com a espiritualidade, muita gente a pensar. Viu, meu filho? Muita gente está pensando por si mesmo. Esta é a meta da espiritualidade. E que Pai Tomé e que os pais pretos de todos que estão aí, no caso da linha dos pretos velhos, possam iluminar o coração dos filhos e que os filhos possam apenas ser. Apenas ser. Vontade, meu filho. Tá por você. Tem mais uns minutinhos miudinho aí, né? Eita. Então tá, eu vou deixar aí pro senhor... da mensagem final, o senhor como extraterrestre que é. Também. Como vocês todos que me escutam aí. Também são extraterrestres de passagem nessa constelação, né, nesse agrupamento, nessa via láctea de vocês e aqui, no caso, nesse planeta Terra. É só uma passagem gostosa. Eita. Como é bom, né? E a gente não. E o melhor, é de graça, a gente não paga nada. Não paga nada. Ei, não precisa nada, tirar, né? Passaporte. Hein? Não precisa se explicar. Já não, só precisa viver, viver e viver. Coisa boa. Isso é Deus, eternidade. Graças a Deus. Então meu tá bom. Filho, eu vou fazer uma coisa que eu vou agora plagiar o Jota e copiar o Jorge. Posso? Vai lá, que eu até vai gostei. Vai demorar 3 minutos, meu filho. Vamos não ver. Faça mais do que isso. Pode? Pode, fica à vontade. Do meu jeito. Isso. Divino Mestre Jesus. Que sois todo que me escutam, que é o todo que me percebe, que é o todo aonde o meu olhar abriga e aonde o meu sentir a mim adere. Cristo cósmico, que a verdade me sustenta, que possas tu em mim, resplandecer das minhas entranhas, das subpartículas e dos corpúsculos que formatam os meus corpos, seja a dimensão que for. Seja eu já fora da matéria mais densa, vulco de carne, ou seja eu neste templo abençoado, regado por sangue e formado por ossos, corpo físico. Cristo, o mesmo Cristo, com os braços abertos, no movimento de um sorriso constante, sem movimentar os lábios, mas num suspiro de alívio, que é a prova fiel da paz de espírito e da satisfação da alma. Que possa o meu olhar resplandecer o teu brilho, que não ofusca, mas como um farol, puxa e mostra quem todos nós somos. Tu mesmo, Cristo, redivivo e ativo, estadista e prejem no eterno ser humano, em amar puramente. Graças a Deus. Agora eu abro os olhos do médico, que ouvi um pouco e como sempre já está cheio d'água, e agradeço a todos, agradeço a emanação de todos, agradeço a Deus de eternidade por me fazer um tempo útil aos deuses, todos vocês que me escutam. Muito obrigado. Uma boa noite, meus filhos. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Graças a Deus. Olha meu São Benedito Babá. Olha ele vem de Bantuã Babá. Olha meu São Benedito Babá. Olha ele vem de Bantuã Babá. Olha viva meu caminho de tudo que vem, olha no teu jacutá. Cadê meu caminho? Ele tá no jacutá. Olha viva meu caminho de tudo que vem, olha no teu jacutá. Olha meu caminho de tudo, babá. Olha ele vem de baixo, ó, babá. Olha meu caminho de tudo, babá. Olha ele vem de baixo, ó, babá. Cadê meu caminho? Ele tá no jacutá. Olha viva meu caminho de tudo. Olha meu caminho de teu babá, olha ele vem de baixo, babá. Olha meu caminho de teu babá, olha ele vem de baixo, babá. Grande meu caçulé, ele tá na fuga. Olha viva meu caminho de teu que vem, olha o teu jacutá.